mente periférica, fábrica de peso. É desse jeito. Vem você comigo, você é meu abrigo. Eu quero realizar sonhos contigo. Ter você ao meu lado é o que importa. Viver eternamente, sonho realizar. Eu sei que obstáculo vamos encontrar pra tentar nos parar. Deus está sempre ao nosso lado e vai nos ajudar a superar esses obstáculos. Vai nos fazer forte e não fraco. Quando o amor é verdadeiro, vence todas as barreiras que se levanta contra nós. Não se preocupe, Deus é por nós. O que ele levanta nada destrói. Estando com você a minha vida continua. O tempo passa tão de repente. É linda história que vive entre a gente. Será eternamente. Cada momento será sempre marcado e será lembrado pra sempre. Você é minha flor do Oriente. Domina o meu coração e minha mente. Contigo eu quero viver eternamente. Ter você comigo, você é meu abrigo. Eu quero realizar sonhos contigo. Ter você comigo, você é meu abrigo. Eu quero realizar sonhos contigo. O tempo passa rápido demais. Olha só quanto tempo já faz. Rebobinar, voltar atrás. Sentir de novo o gostinho do seu beijo. E na noite ter saudade e muito desejo. Quantas pessoas já criticou o nosso amor. Mas nosso amor não tem prazo e nunca acabou. Nunca esfriou. Tudo é tão lindo desde quando começou. É engraçado nossas brigas sempre por ciúme. Gostoso é dormir e do nada sentir o seu perfume te deixar feliz. Como de costume é só eu e você. É só você e eu. Os passos lindos de uma história construída por Deus. Ter você comigo, você é meu abrigo. Eu quero realizar sonhos contigo. Ter você comigo, você é meu abrigo. Eu quero realizar sonhos contigo. Ter você comigo é o melhor bem. Você é o meu vício, não consigo ficar sem. Todo momento te quero, fica na minha vida. O nosso amor vai ser feliz, não quero despedida. A união entre nós dois não é o limite. Eu quero ser feliz contigo, mina, acredite. Eu quero ser feliz contigo, mina, acredite. Ter você comigo, você é meu abrigo. Eu quero realizar sonhos contigo. Ter você comigo, você é meu abrigo. Eu quero realizar sonhos contigo.